do amanhecer, eu vou te ver chegar com flores no olhar. Quando amanhecer, as flores vão se abrir, meu mundo a sorrir. Em seus olhos, meus olhos, seu corpo é quem me dirá, se virá, me diga de onde vens. Vem do mar e manja, seja lá quem for, leve o mal temporal. Meu coração me diz que quando amanhecer, eu vou te ver chegar com flores no olhar. Quando amanhecer, as flores vão se abrir, meu mundo a sorrir. Nas esquinas, meninas não trazem paz, você traz algo mais, você me traz o bem. Num segundo eu me mudo, meu tempo é quando, e essa luz me conduz. Meu coração me diz que quando amanhecer, eu vou te ver chegar com flores no olhar. As flores vão se abrir, meu mundo a sorrir. Eu vou te ver chegar com flores no olhar. Quando amanhecer, as flores vão se abrir, meu mundo a sorrir. Quando amanhecer, eu vou te ver chegar com flores no olhar. Quando amanhecer, as flores vão se abrir, meu mundo a sorrir.